egoísta. Gananciosos põem em risco a vida pra se manter ociosos, destruindo o que é bom, injetando o que é ruim. Contestem minhas orações, porque o ser humano é assim. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. Imagem e semelhança, mas com defeito, e por aqui os arrogantes batem no peito que o que você fez foi ruim e que eles vão melhorar e que fariam diferente se estivessem em seu lugar. Vai vendo, ó, vários ateus do carai não dão valor e nem importância de tudo que cê faz. Criou o céu, criou a terra, criou o mar, deu vida ao ser humano e o ar pra respirar. Qualidade essencial pra se viver em paz. Pretencioso, o povo sempre querendo mais. Queimada, desmatamento, desvios do curso dos rios, extinção animal, aquecimento global, agrotóxicos, várias doenças nos trazendo a morte como consequência. Esperança plantada em solo improdutivo, não haverá colheita, o PIB será negativo. Temos o sol pra aquecer, o ar pra respirar, água limpa pra beber e boa terra pra mandar. Natureza, natureza, natureza. Temos o sol pra aquecer, o ar pra respirar, água limpa pra beber e boa terra pra plantar. Regando várias plantações, de repente vira tempestade, inundações, enchentes, família morando em abrigo, perdeu tudo o que tinha, inclusive o seu filho. Carregado, arrastado pela força das águas, cheia de ódio. As nuvens estão carregadas e a brisa do vento, refrescante no calor, vira vendaval. E seu barraco já se foi, e a sombra das árvores, não vejo mais galhos secos sem folhas. Sombra não faz. Nascentes, águas cristalinas brotando da terra, e o som dos pássaros interrompido pelas motosserras, que destrói floresta e monta fábricas, empresas. Descarrega lixos tóxicos pelas represas, irreversível, sem chance de voltar atrás. Essa destruição é o ser humano quem faz. Temos o sol pra aquecer, o ar pra respirar, água limpa pra beber e boa terra pra plantar. Natureza, natureza.